Números 16, capítulo 45. Quando voltou para baixo, muito pálida, Edo perguntou-lhe como correra, mas Lila não lhe respondeu. Afastou-o com a mão e foi fechar-se na casa de banho. Receava que Bruno mandasse imediatamente chamá-la de novo. Receava ser obrigada a um confronto na presença de Michele. Receava a insólita fraqueza do corpo, a que não conseguia habituar-se. Da janelinha espreitou o pátio e deu um suspiro de alívio quando viu Michele, alto, o andar nervoso, as entradas no alto da fronte, o rosto bonito barbeado com cuidado, uma camurcina preta de pele sobre as calças escuras, meter-se no carro e arrancar. Nessa altura, voltou para a descarnadura e Edo perguntou-lhe de novo. Então, está feito. Mas a partir de agora, vocês é que tratam disso. O que queres dizer? Não pôde responder-lhe. A secretária de Bruno reapareceu ofegante. O patrão queria falar com ela imediatamente. Dirigiu-se para lá, como aquela santa que, apesar de ainda ter a cabeça agarrada ao corpo, anda com ela sobre a mão, como se já lhe a tivessem cortado. Bruno, assim que ela lhe apareceu à frente, quase gritou. Também querem que vos sirva o café na cama todas as manhãs? Que inovação vem a ser esta, Lina? Já viste bem? Senta-te e explica-me. Não posso crer. Lila explicou-lhe as exigências, uma após outra, no tom de voz que usava com Gennaro, quando ele não queria perceber. Sublinhou que ele tinha toda a conveniência em levar aquele papel a sério e encarar os vários pontos com espírito construtivo. Porque se agisse de forma disparatada, a inspeção do trabalho depressa lhe caía em cima. Por fim perguntou-lhe em que raio de sarilhos se metera para ir parar às mãos de gente tão perigosa como os Solara. Nessa altura, Bruno perdeu completamente a calma. A sua tez vermelha tornou-se arroxeada. Os olhos injetaram-se-lhe de sangue. Berrou que lhe daria cabo da vida, que lhe bastaria dar meia dúzia de liras pela porta do cavalo aos quatro cabeças de abóbora que ela pusera contra ele para ficar tudo arrumado. Disse-lhe aos gritos que havia anos que o pai dava gorjetas aos inspectores de trabalho. Imaginem se receava alguma inspeção. Disse-lhe aos gritos que os Solara haviam de lhe fazer passar a vontade de ser sindicalista. E concluiu com a voz estrangulada. Fora. Fora daqui imediatamente, fora! Lila caminhou até à porta e só junto dela é que lhe disse: É a última vez que me pões os olhos em cima. A partir deste momento, deixo de trabalhar aqui. Ao ouvir aquelas palavras, só Cavo caiu em si. Fez uma expressão alarmada, certamente prometera a Michele que não a despedia. Disse-lhe: Agora ofendes-te? Agora fazes birra? O que estás a dizer? Vem cá, vamos conversar. Eu é que decido se te hei de despedir ou não. Estupor, já te disse para voltares aqui. Durante uma fração de segundo, voltou-lhe à lembrança Ischia, as manhãs em que esperavam até ver chegar Nino e o seu amigo Rico, que tinha casa em Fório, um rapaz cheio de cortesias e tão paciente. Saiu e fechou a porta atrás de si. De repente foi abalada por um forte tremor e cobriu-se de suor. Não voltou à descarnadura, não se despediu de Edo e de Teresa, passou pela frente de Filippo, que olhou para ela atónito e lhe gritou: Seru, onde vais? Volta para dentro. Mas ela atravessou a estrada de terra a correr, apanhou o primeiro autocarro para a marina, chegou ao mar. Deambulou muito. Soprava um vento frio, subiu até ao Vomero, no funicular, passeou pela Piazza Van Vitelli, pela Via Scarlatti, pela Via Cimarosa, meteu-se outra vez no funicular e voltou para baixo. Já era tarde quando percebeu que se esquecera de Gennaro. Chegou a casa às 9, pediu a Enzo e a Pasquale, que lhe faziam perguntas ansiosas para compreender o que lhe acontecera, que fossem ao bairro à minha procura. E aqui estamos, no meio da noite, neste quarto nu, em San Giovanni a Teduccio. Genaro está a dormir. Lila fala sem parar, em voz baixa. Enzo e Pasquale estão na cozinha à espera. Eu sinto-me como o cavaleiro de um romance antigo, que, encerrado na sua armadura resplandecente, depois de ter realizado prodigiosas proezas por todo o mundo, dá de caras com um pastor andrajoso, mal alimentado, que, sem nunca se afastar da pastagem, domina e controla com as mãos nuas animais terríveis, mostrando uma coragem prodigiosa. Capítulo 46. Fui uma ouvinte calma. Deixei-a falar. Alguns momentos da narração, sobretudo quando a expressão do rosto de Lila e o ritmo das frases sofriam uma repentina e dolorosa contração nervosa, perturbaram-me muito. Fui invadida por um grande sentimento de culpa. Pensei, esta é a vida que podia ter-me calhado. E se isso não aconteceu, foi também graças a ela. Por vezes tive vontade de a abraçar, outras vezes apeteceu-me fazer-lhe perguntas ou comentários. Mas de um modo geral contive-me. Interrompia duas ou três vezes no máximo. Estou certa, por exemplo, de que me intrometi quando ela falou da Galiani e dos filhos. Gostava que me tivesse explicado melhor o que dissera a minha professora. Quais as palavras exatas que usara. Se com Nádia e Armando alguma vez viera à baila o meu nome. Mas reconheci a tempo a insignificância das perguntas e contive-me, embora em parte achasse que essa curiosidade era legítima. Afinal, tratava-se de pessoas minhas conhecidas, por quem eu tinha apreço. Limitei-me a dizer, antes de ir definitivamente para Florença, quero passar por causa da Galiani, para a cumprimentar. Se puderes, vais comigo, queres? E acrescentei, as nossas relações arrefeceram um pouco, depois de Ischia. Ela considerou-me culpada de o Nino ter deixado a Nádia. Uma vez que Lila olhou para mim como se não me visse, disse ainda, os Galiani são boas pessoas, são um pouco arrogantes. Essa história do sopro tem de ser vista. Desta vez ela reagiu. O sopro existe. Está bem, respondi. Mas o Armando também disse que precisas de um cardiologista. Respondeu. Seja como for, ele sentiu-o. Mas foi principalmente sobre os assuntos relacionados com o sexo que me senti mais participante. Quando ela contou o que se passou na sala de secagem, estive quase a dizer-lhe, a mim, em Torino, um velho intelectual saltou-me para cima. E em Milão, um pintor venezuelano que eu só conhecia havia algumas horas, entrou no meu quarto para se enfiar na minha cama, como se fosse um favor que eu lhe devia. Mas também aí consegui conter-me. Que sentido fazia falar de coisas minhas naquele momento? Além disso, aquilo que podia contar-lhe tinha semelhanças com o que ela estava a contar-me a mim? Esta última pergunta apresentou-se-me com clareza quando, ao enunciarmos factos, anos antes só tínhamos falado de factos brutais, quando ela me descrevera a sua noite de núpcias, Lila me começou a falar da sua sexualidade de modo geral. Era uma coisa totalmente nova para nós abordarmos aquele assunto. A linguagem ordinária do ambiente em que fôramos criadas servia para agredir ou para nos defendermos, mas justamente por ser a língua da violência, não facilitava as confidências íntimas, pelo contrário, impedia-as. Por isso me sentia embaraçada e pus os olhos no chão quando ela disse, no rude vocabulário do bairro, que foder nunca lhe dera o gozo que esperava desde miúda, que aliás sempre sentira pouco ou nenhum, que depois de Stefano, depois de Nino, até lhe dava enjoo fazê-lo. Tanto era verdade que não conseguira aceitar dentro de si nem sequer um homem tão delicado como Enzo. E mais ainda, acrescentou num léxico ainda mais brutal, que fizeram, umas vezes por obrigação, outras por curiosidade, outras por paixão, tudo aquilo que um homem podia querer de uma mulher, mas que mesmo quando desejara, conceber um filho com Nino e ficara grávida, o prazer que se dizia que devia existir, especialmente naquela situação de grande amor, não existira. Perante tanta clareza, compreendi que não podia ficar calada, que devia fazê-la sentir a minha proximidade, que devia reagir às suas confidências com idênticas confidências. Mas ao pensar que devia falar de mim, o dialeto desagradava-me. E embora fosse tida como autora de páginas picantes, o italiano que havia adquirido parecia-me demasiado precioso para a matéria viscosa das experiências sexuais. A falta de à vontade cresceu. Esqueci-me de que a confissão dela era difícil, que cada palavra, apesar de ordinária, estava engastada no estado de esgotamento que ela tinha na cara, no tremor das mãos. E decidi-me. Comigo não é assim, disse. Não menti, e todavia não era a verdade. A verdade era mais complicada, e para lhe dar forma, precisaria de palavras ensaiadas. Teria de lhe explicar que, no tempo de António, esfregar-me por ele, deixar que ele me tocasse, me dera sempre muito prazer, e que desejava sempre esse prazer. Teria de admitir que deixar-me penetrar também me desiludira. Era uma experiência estragada pelo sentimento de culpa, pelo desconforto das condições do amplexo, pelo medo de sermos surpreendidos, pela pressa que daí resultava, pelo terror de engravidar. Por isso, teria de acrescentar que, franco, o pouco que eu sabia de sexo era, em grande parte, atribuível a ele, antes de entrar em mim, e depois também, deixava que eu me esfregasse numa perna dele, no seu ventre. E isso era bom, e por vezes até tornava a penetração agradável. Por isso, devia dizer-lhe para concluir, agora aguardava o casamento. Pietro era um homem muito delicado. Esperava que na tranquilidade e na legitimidade do leito conjugal tivesse tempo e à vontade para descobrir o prazer do coito. É isso. Se me expressasse dessa maneira, seria honesta. Mas nós duas, com quase 25 anos, não tínhamos uma tradição de confidências tão minuciosas. Houvera só pequenas referências vagas durante o seu namoro com Stefano e o meu com António. Mas tratara-se apenas de frases fugidias, de alusões. Quanto a Donato Sarratora, quanto a Franco, nunca falara do primeiro nem do segundo. Por isso fiquei-me por aquelas poucas palavras. Comigo não é assim. Que devem ter-lhe soado, como se lhe estivesse a dizer: talvez não sejas normal? Com efeito, ela olhou-me perplexa e disse como se quisesse defender-se: no livro escreveste outra coisa. Portanto, lera-o. Murmurei na defensiva. Já nem eu sei o que foi que lá escrevi. Escreveste coisas porcas, disse. Coisas que os homens não querem ouvir. E as mulheres conhecem, mas têm medo de dizer. E agora, afinal, o que é que fazes? Disfarças? Usou mais ou menos estas palavras. Mas de certeza que disse porcas. Portanto, também ela me referia às páginas escabrosas. E fazia-o do mesmo modo que Gigliola, que usara o termo porcaria. Esperei que ela fizesse uma avaliação geral do livro, mas não o fez. Serviu-se dele apenas como uma ponte para repetir de novo aquilo a que chamou várias vezes, com insistência, o enjoo de foder. Isso está no teu romance, exclamou. E se o contraste é porque o conheces, é inútil que digas, comigo não é assim. E eu balbuciei. Sim, talvez seja verdade, mas não sei. E enquanto ela, com um despudor atormentado, recomeçava a confidenciar-me coisas suas, muita excitação, pouca satisfação, sensação de nojo, voltou-me à ideia Nino. Lembrei-me das perguntas que tantas vezes me bailaram na cabeça. Aquela longa noite cheia de revelações, Seria uma boa altura para lhe dizer que o reencontrara? Devia avisá-la de que não podia falar de Nino a Gennaro? Que ele tinha outro filho? Que ia deixando filhos para trás, com indiferença? Devia aproveitar-me daquele momento, daquelas suas confissões, para lhe dar a saber que em Milão ele me dissera uma coisa desagradável acerca dela? Lila, até no sexo, é defeituosa. Devia chegar ao ponto de lhe dizer que naquelas suas confidências agitadas, até na leitura que fazia das páginas porcas do meu livro, agora, enquanto falava, me parecia encontrar a confirmação de que Nino praticamente tinha razão? O que quisera dar a entender o filho de Serratore, senão aquilo que ela própria estava a admitir? Apercebera-se de que para Lila deixar-se penetrar era apenas um dever? Que não conseguia sentir o prazer da união? Ele, disse para mim mesma, é perito. Conheceu muitas mulheres. Sabe o que é um bom desempenho sexual feminino. E por isso sabe reconhecer um mau desempenho. Ser defeituosa no sexo quer dizer, evidentemente, não ser capaz de sentir prazer com os impulsos do homem. Quer dizer contorcer-se de desejo, esfregar-se para aplacar esse desejo. Quer dizer agarrar-lhe nas mãos e empurrá-las contra o nosso sexo, como eu às vezes fiz com Franco, ignorando o seu enfado, o tédio de quem já teve o seu orgasmo e agora queria dormir. O embaraço aumentou. Pensei, escrevi isso no meu romance. Gigliola e Lila reconheceram isso. E Nino provavelmente reconheceu isso. E era essa a razão porque queria falar comigo? Reprimi essas coisas de novo e murmurei um pouco à toa. Lamento. O quê? Que tenhas engravidado sem alegria. Ela respondeu com um toque inesperado de sarcasmo. Agora imaginei eu. Por fim interrompia, quando o dia já estava a clarear. Acabara ela de contar a escaramuça com Michele. Disse-lhe, já chega, acalma-te. Vê quanto tens de febre. Vimos que tinha 38,5. Abracei-a com força, sussurrei-lhe. Agora vou cuidar de ti. E enquanto não estiveres restabelecida, estaremos sempre juntas. E se tiver de ir a Florença, tu e o menino vão comigo. Recusou com energia. Fez-me a última confissão daquela noitada. Disse que cometeram um erro quando fora com Enzo para San Giovanni até Duccio. Que queria regressar ao bairro. Ao bairro? Sim. Estás louca? Assim que me sentir melhor, é o que faço. Repreendia. Disse-lhe que era um pensamento causado pela febre, que o bairro iria dar cabo dela, que voltar a pôr lá os pés era uma estupidez. Eu não vejo a hora de sair de lá, exclamei. Tu és forte, respondeu, causando-me espanto. Eu nunca fui. Tu, quanto mais autêntica e quanto melhor te sentes, mais te afastas. Eu, basta-me atravessar o túnel da Rua Larga. Fico cheia de medo. Lembras-te de quando tentámos ir até ao mar, mas começou a chover? Qual de nós é que queria continuar a ir para a frente? E qual é que voltou para trás? Eu ou tu? Não me lembro. Seja como for, para o bar não voltas. Tentei em vão fazê-la mudar de ideias. Discutimos muito. Vai, disse ela por fim. Vai falar com aqueles dois. Há horas que estão à espera. Não pregaram o olho e têm de ir trabalhar. E o que lhes digo? Aquilo que entenderes. Ajeitei-lhe os cobertores. Tapei também de Gennaro, que se agitara toda a noite. Vi que Lila já estava a pegar no sono. Murmurei. Não demora a voltar. Ela disse. Recorda-te daquilo que prometeste. O que é? Já te esqueceste? Se me acontecer alguma coisa, tens de ficar com o Gennaro. Não vai acontecer-te nada. Quando ia a sair do quarto, Lila estremeceu, já meio a dormir, e murmurou. Olha para mim até eu adormecer. Olha sempre para mim, mesmo quando te fores embora de Nápoles. Assim sei que me estás a ver e fico tranquila. Capítulo 47. Durante o tempo que decorreu entre aquela noite e o dia do meu casamento, casei-me a 17 de maio de 1969, em Florença, e após uma viagem de núpcias de 3 dias apenas, a Veneza, iniciei com entusiasmo a minha vida conjugal. Tentei fazer por Lila tudo o que pude. A princípio, na verdade, pensei somente em dar-lhe assistência até lhe passar a gripe. Tinha coisas a tratar para a casa de Florença. Tinha muitos compromissos relacionados com o livro. O telefone não parava de tocar e a minha mãe refilava. Dera o número a meio bairro, mas ninguém lhe telefonava. Ter este objeto em casa, dizia, é mais uma maçada do que outra coisa. As chamadas eram quase sempre para mim. Fazia apontamentos para hipotéticos novos romances. Tentava colmatar as lacunas da minha cultura literária e política. Mas o estado de fraqueza geral a que a minha amiga chegara em breve me levou a negligenciar as minhas coisas e a ocupar-me dela cada vez mais. A minha mãe apercebeu-se de imediato de que tínhamos reatado a nossa relação. Achou que era uma coisa infame. Disse cobras e lagartos. Cobriu-nos a ambas de insultos. Continuava a achar que podia dizer-me o que eu devia fazer e o que não devia. Cocheava atrás de mim, criticando-me. Por vezes, parecia decidida a enfiar-se dentro do meu corpo para não permitir que eu fosse dona de mim. O que é que tu ainda tens a ver com aquela? Acuçava-me. Pensa no que tu és e naquilo que ela é. Não te chegou o livro nojento que escreveste? Queres continuar a tua amizade com uma puta? Mas eu comportei-me como se fosse surda. Fui ver Lila todos os dias e dediquei-me a reorganizar a vida dela desde o momento em que a deixei adormecida no seu quarto e enfrentei os dois homens que haviam esperado na cozinha toda a noite. Disse a Enzo e a Pasquale que Lila estava mal. Não podia trabalhar mais na Socavo. Despedira-se. Com Enzo não precisei de desperdiçar palavras. Já havia algum tempo que percebera que ela não podia continuar na fábrica, que se metera numa situação difícil, que alguma coisa nela se estava a ir abaixo. Pasquale é, porém, conduzindo em direção ao bairro pelas ruas ainda sem trânsito do início da manhã, ofereceu resistência. Não exageremos, disse. É verdade que a Lila tem uma vida dura, mas é o que acontece a todos os explorados do mundo. Depois, seguindo um esquema que era próprio dele desde miúdo, começou a falar-me dos camponeses do Sul, dos operários do Norte, das populações da América Latina, do Nordeste do Brasil, de África, dos afro-americanos, dos vietnamitas, do imperialismo norte-americano. Interrompi-o sem demora e disse-lhe, Pasquale, se a Lina continua assim, morre. Não se rendeu. Continuou a fazer-me objeções, e não porque não estimasse a Lila, mas porque a luta na Socavo lhe parecia importante. Considerava fundamental o papel da nossa amiga, e lá no fundo estava convencido de que todas aquelas fitas, por causa de um ameaço de gripe, não partiam tanto dela como de mim, uma intelectual pequeno-burguesa, mais preocupada com uma febrezita do que com as terríveis consequências políticas de uma derrota do operariado. Uma vez que não se decidia a dizer-me estas coisas de forma explícita, mas só por meias palavras, resumi-lhes eu com uma clareza discreta, para lhe mostrar que compreendera, o que o enervou ainda mais. E quando me deixou junto ao portão, disse-me, agora tenho de ir trabalhar, Lenu, mas voltaremos a falar nisto. Assim que voltei à casa de San Giovanni até Duccio, puxei Enzo de parte e disse-lhe, se gostas da Lina, mantém o Pasquale afastado. Ela não deve voltar a ouvir falar da fábrica. Nesse tempo, levava sempre na mala um livro e o meu caderno de apontamentos e lia no autocarro e quando Lila estava a dormir. Por vezes dava por ela de olhos abertos a olhar para mim, talvez a espreitar o que eu estava a ler. Mas nunca me perguntou sequer o título do livro. E quando experimentei ler-lhe algumas páginas das cenas na estalagem de Upton, recordo-me, fechou os olhos como se aquilo a aborrecesse. A febre passou-lhe em poucos dias, mas a tosse não. Por isso obriguei-a a continuar de cama. Tratei da casa, cozinhei, dediquei-me a Genaro. Talvez por ser já crescidote, um pouco agressivo, teimoso. Achei que o menino não possuía o cândido encanto que emanava de Mirko, o outro filho de Nino. Mas por vezes passava das brincadeiras violentas a melancolias repentinas. Adormecia no chão e isso enterneceu-me. Afeiçoei-me a ele, o que quando ele se apercebeu teve como efeito que estivesse sempre agarrado a mim, impedindo-me de executar as tarefas da casa ou de ler. Entretanto, tentei compreender melhor a situação de Lila. Tinha dinheiro? Não. Emprestei-lhe algum que ela aceitou, depois de jurar mil vezes que me o devolveria. Quanto lhe devia Bruno? 2 mensalidades. E a gratificação? Não sabia. O que fazia Enzo e quanto ganhava? Desconhecia. E aquele curso de Zurique em fascículos, que possibilidades concretas oferecia? Sabia lá. Tossia sem parar, doía-lhe o peito, tinha suores, dor de garganta e o coração de vez em quando enlouquecia. Anotei minuciosamente todos os sintomas e tentei convencê-la de que era necessário outro exame médico, muito mais sério do que aquele que lhe fizera Armando. Não disse que sim, mas também não se opôs. Uma noite em que Enzo ainda não regressara, Pasquale deu lá um salto. Disse com boas maneiras que ele, os camaradas do comitê e alguns operários da Socavo queriam saber como ela estava. Repeti que não estava bem, que precisava de repouso. Mas ele pediu na mesma para vê-la, só para a cumprimentar. Deixei-o na cozinha e fui falar com Lila. Aconselhei-a a não se encontrar com ele. Fez uma expressão que significava: faço aquilo que tu quiseres. Comoveu-me que se confiasse a mim, sem discutir, ela que sempre havia mandado, feito e desfeito.